Beijo para você que está me escutando. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo. E eu quero fazer um comentário sobre algumas expressões aqui na letra da canção de Má, da cantora quebequense Zahu. Logo no primeiro verso, a gente pode ver um uso não muito natural no português do verbo coaier, do verbo coar. Né? Coar. Toi qui me croyais vide et sans cœur. Você que acreditava que eu era vazia e sem coração. No português, essa não é a regência apropriada do verbo acreditar. Em português, a gente utiliza um outro verbo se a gente quiser manter essa regência. Eu te julgava inteligente. Eu te julgava bonita. Je te croyais jolie. Je te croyais intelligente. Mais à frente, a gente tem um verbo que não tem um equivalente no português, que é colère, que é sentir muita raiva. Colère, colère, vem da palavra colère, colère, que significa cólera, ira, estar irado, estar com muita raiva. Então, esse verbo não tem tradução e aí a gente precisa introjetar o conceito que ele traz à mente diretamente, né? Sem traduzir. Aprende o conceito do francês, colère, né? Je colère, colère m'a fait mal. Colérer me fait mal.